qual valor? E aí, qual é o valor que você merecia ter? Mostre o amor. Então mostre o amor que você gostaria que demonstrassem pra você. Se me permite, quero perguntar a você, porque pra dar valor é preciso perder, porque só viram exemplos depois de morrer. Porque dá valor a quem não valoriza você. Família em primeiro lugar, frase bonita, pra ser adesivo, se encaixa na sua vida. Que filho é você? Já se perguntou? Seu pai já se orgulhou? Já parou, pensou? Choram por você, mas não abandonam o posto. Naufragam em lágrimas de orgulho e desgosto. Pai na hemodiálise, quimioterapia. Mãe com câncer de mama, gripe suína. E a filha na Spirit of London, nas rave, shopping center, casa noturna diariamente. Se me permite, tenho uma pergunta a fazer. Qual valor sua mãe tem pra você? Hábito de rotina, pai vê acidente da filha que chapou de balinha. Se humilha pelo sustento do filho regenerado, que vende bens materiais pra ser viciado. Aprendizados passados se tornam em vão. Fratura exposta da honra, é cuspir na gratidão. Lembro do conselho desde o ensino médio: o crime é dois caminhos, cadê o cemitério? Mas pela Emporio Armani, o estilo amarelo, pra ter nome na quebrada, um sonho sem sucesso. Se põe no lugar, sente um tiro nas costas, vê seu filho morto na abordagem da rota. Sente as lágrimas da mãe, vegetativa em depressão, da polícia mata seu filho e ele ao menos ter razão. Aí irmão, tem uma pergunta a te fazer: qual valor seu pai tem pra você? Qual valor seus pais mereciam ter? Pai que cê tem, mas esses quantos tem amor, coisa que cê não tem. Quantos abandonados bebê na lata de lixo, indigente sem pai, sem endereço fixo. Quantos perderam o pai pro crime, a mãe no parto, desmoronamento, os irmãos nos escombros soterrados. Quantos solitários no almoço de domingo, quantos com problema, mas sem o ombro amigo. Eu mesmo sou mais um incluso na estatística. Perdi um lado de mim, um 15 de vida, arrependimento tá sempre me incomodando. Com meu pai não fui no cinema, no jogo do Santos. Não falei tudo que tinha que ter falado. Tinham palavras pra ele, mas que ficaram entalado. Destino implacável, treme qualquer alicerce. Pra minha irmã, eu tento ser o pai que ela merece. Na casa da minha mina, às vezes me pego com inveja. Inexplicável sensação da família completa. Mas agradeço minha mãe, ó, com certeza, exemplo de coragem, espelho de guerreira. Agradeço esses anos que por mim fez de tudo. Certamente, eu e a Vitória esbanjo orgulho. Uma montanha russa retrata a minha vida. Irmão, não espere acontecer, valoriza quem dá vida por você. Não dê de troco tristeza, pior que a dúvida da perda. Só a certeza, se me permite, tenho uma pergunta a fazer. Qual valor seus pais têm pra você? O valor que seus pais têm pra você? Só quando cê for pai cê vai saber. Família em primeiro.